Oh, vamos ver quem é ali, rapaz. Oi, e aí, Giri? Oi, e aí, rapaz? Firmeza? Firmeza? Oi, então, vem aí gravar um som aí, mano. Se liga só na ideia. Cotidiano, malucão, né doido? Mas tamo aí, lutando, trampando desse jeito, pra prosseguir e cumprir até se pá tudo que tá escrito, ser fiel daquele jeito, nas palavras do Cristo. Que é amor, mas por amor também já fiz besteira. Que é o mal de quem te amou, doidão, que coisa feia. Perdão aos ofendidos, peço paz aos inimigos, peço paz a todos, saúde aos deprimidos. Quero um coração com amor ao próximo. Se pá me ajoelhar, fazer um propósito. Quem pede recebe, tá escrito que é a fé. Mas o cotidiano deixa o é ou não é. De ateu a crente, pois é ou sei lá. É tudo ser humano, pra ser salvo tem que amar. O traficante vende o mal, mas pode se arrepender. E a madame que pensa que é mais que você, de bens materiais, dinheiro, não fica pedra sobre pedra nesse mundo de herdeiro. Do motorista do busão ao motoboy com pressa, do guarda do prédio, tiozinho da bicicleta, é tudo junto. Mas sinto que é cada um por si. O ódio deixa mais difícil de redimir. Um dia após o outro, se passe, vem o outro sonhador, sonhou demais. Por aqui ficou louco, mas segue firme. Meio tonto, tiozão. Os mano ligado, vai e vem, é só função. Perdição na noite, na música, o clima, no gingado do som, na dança da menina. Se é pra compor, tem momento, inspiração, sofrimento. É desabafo dos guerreiros em forma de talento. Quer botar pra fora todo o mal de dentro do peito. Fazer música, mandar ideia lá pro gueto. Porque o que tu tá vivendo, vários vivem também. Vai da cadeia, morte, crime, amor, vale também. E é nós que cola na cena e cola bonito, regenerado. Levanto a cabeça, sigo, prossigo. Porque nada de fator externo desse mundo pode afetar teu caráter. Interior, ele é tudo. O tempo esse não para, ele só vai, nunca volta. Então não amarga esse momento, que ele é feito de glória. Se um segundo é pouco pra ti, também pra mim. Então não amarga, que esse pode ser um segundo feliz. Firmeza, posso sentir que a música fortalece. Desde o hino da igreja até o nosso rap prossegue. Nós vai cantar enquanto Deus autorizar. Mais amor pra Jesus salvar. Maior riqueza é a saúde pra viver a vida. Esquecer o tempo que fez o mal, que instiga. Mas pequei enquanto tá lá na madrugada, pensando, observando, sei lá, meio que viajando. Mas sem maldade, na real, mesmo reflexão. Fala com Deus, pede mais amor pro coração. É oração. Pode crer, mano, mas é do meu jeito. Sobrenatural, pura, que tem preconceito. Mas deixo no som que Jesus é a salvação. Só pros guerreiros que a batalha não é fácil, não. Pô, então, mano, se ligou na ideia, Diego? Ô, demorou, Gil, vamos gravar já, mano. Ô, mano, doido, tá ligado.